Alpha Bill, I'm calling you, American 980. Ventuno 40 grau 079. Autorizado decolagem da pista 101897. Novamente, está 3153, ciente da informação de Juliette. Para. Olha, 1360. 458 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 3 horas e 40 minutos. Quanto a bordo, 554? 58. Visitar em frente, pátio em Alfa, ponto de espera 1895, 1019, boa viagem. Ponto de espera 1895, pátio em Alfa, 1954, bom dia. A guarda cópia, o ajuste no 019. Salvador, gol 9030. Prossiga. Vai passar o nível 160. Ele chama agora o centro 265. 265. 7, chame controle 120, decimal 8. 208, boa. Ponto de espera da 10, pronto, trip 54. Trip 5514, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém no 0, trip 54. Valsante. Autorizado, brasileiro. Meio da Gol 8, Valsante. Salvador, Gol 9030, Valsante. Qual a frequência do centro? 265? 12685, alterne 12545. Agora sim, 12685, obrigado. Salve Salvador, está 3153, bom dia, ciência Juliette, Galeão 360. Aguarde a cota, 1019. Trip 5514, atualizado, decolagem, pistão 10, vento 140 graus, 08 nós. Decolagem 10, trip 5514. Trip 5514, decolado 10, sob controle 120, decimal 8. 208. Trip 5514. Trip 5514, contato radar, suba 190, sair da boca. no 50 e voar, por favor, pro de Conde ou Aracaju, que a gente tá meio atrasado e lá em Aracaju vai fechar o aeroporto. A gente aguarde coordenação. Obrigado. Salvador Gol 7, o 5 tá passando 7-0. 715 Recife, 288. 288, igual 715. To Recife, fire level 330, approved by Upper Risk 58-10, left turn, Puka, departure, Aracaju transition, Salvador 120.8, in squall code 5405, American Airline 982. Okay, flight level 330, Upper Whisker 58, runway 10, Puka, departure, Aracaju transition, blocking 5405, and say the departure frequency again. 120.8 American 982, and we're ready for push and start. Report to taxi, American 982. Clear to push. 3153, copy. 3153, né, escuta para o Siga. 3 horas, Galeão, nível 360, Pesulo 10, pista 90, curva direita, Dael, Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5403, 3153. Centralizado do Leão, nível 360, Leão Pendulu 10, decolada 10, saída da El Leda Bridge, 208-5403, no transponder, dá 3153, portal 62. Correto, chame pro 3153. Vamos lá. Solo Salvador, é o TAM 3890, autorização de tráfego para Recife, nível 330 proposto. Está pronto, copy. Ficou na boa. 290. Autorizado Recife, nível 330, pelo ISC 58, pista 90, curva esquerda na Pucaracaju. Controle 120.8 e transponder 5402. Ok, aprovado 330 pela Perwisk 58. Decola da 10ª curva esquerda, Pucaracaju. O controle 120.8 e o transponder 5402. É o TAM 3890. Reto 3890, esquerda após 5402, champanhe. 5402, ciente o transponder, só 3890. American 980, taxi. American 980, taxi approved via May, from taxi India Alpha to Hyundai Point, runway 10. Via the apron to India Alpha, hold point, Solo Lutan 3153, pushback acionamento no 612. Aguardo, Lutan 3153. Controle trip 4, desvio à direita por 20 milhas, 10 graus. Sim, está livre desvio 5, 5, 4. Confirm souls on board. One, two. Autoriza pro ETAP. Autorizado pro ETAP. Muito grato. Pro ETAP é o 050. 95 American 980. Yeah. American 980 clear the layup and take off runway 10. Wind 160 degrees, 08 knots. Line up and wait 10 and take off runway 10. American 990, clear to take off runway 10, wind 160 degrees, 08 knots. Ataque, tá 3153 com 165 a bordo, 4 horas, Campinas. Militaxi, Pátio de Alfa, ponto de espera 1895, 1019. Pátio de Alfa, ponto de espera 1895, tá 3153. Boa. Solicite Control frequency 120 decimal 8. 120 decimal 8, American 998, good morning. Departure, good morning, American 998, 2500 for flight level 330. 980 Beta contact climb flight level 330, book a departure. 330, what was that for? Book a departure. TP 5594, chame Recife 12685. É Salvador, o TAM 3890. Está na remota 07, no gate 07. Corrigindo, gate 07. Pronto para pushback e acionamento. Sei lá, ajuda. Reporta anel para o TAC 3890. Pesca ilegal no 099, está autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, no 099, reportaria ILS. Alô, muito bom dia, está 3153, ponto 010, pronto. Santa Isona 53, a linha e decola opção 0, vento 160 graus, 06 nós. A linha decola, Isona 53. good approach, 35316, good morning, pass to 195 down to 110, acknowledge information, Juliet. 35316, call carrier and clear the matter arrival, descend 4000 feet, finish 10190. Okay, we are now expecting the Amman arrival, flying heading Amman position 35316, we'll go down to 4000 feet. American Line 980, call executive frequency 126.85. 126.85, American 9980, good morning. Bad Avenue, 35316. Antelizona 53, decolagem 27, controle 120.8. 08, boa. Join Amman arrival, is that correct? That's correct. It's clear to fly direct to Duna position, 35316. Roger, left turn in Duna position, 35316. Control Salvador, muito bom dia, Trezona 53, radar L. Trezona 53, bom dia, contato radar, subou 360 após 2000, voa Eleda. Subindo a 360 após 2000, voa Eleda, 3153. Solo Salvador, Tan 3890. 3 horas e 4 de autonomia, alternando Natal, com 158, 8 pessoas a bordo. Pronto para o TAG 3890. 158? 158. Juiz Táxi, Pátio Índia Alfa, Ponte Espera, 1895, 1019, boa viagem, 3890. Pátio, ponto de espera, 18.95. Muito obrigado por isso. Controle o CNA, vai reportar ele, ele está abrindo a esquerda para essa formação aqui à direita. Tem que estar livre disso. Victor 35316, could you confirm the QNH? 35316, QNH 1019. 1019, thank you. A200, estabilizado. Afirmativa no localizador. 6 com a frente aproximação, torre 18, decimal 95. 1895 vai chamar. Trip 5316 Central, Tato Fitz, que é o NH 1019, cleaning ILS, final report established. Ok, it's clear, the final ILS will report established, trip 5316. 00, bom dia. Estacionamento 200, estacionamento no 019, reporte do achado travado. Reporte. Tá, 31153, chama o C3CIF, ano 251, alternativa 3325. 351, 3325, tá 3153, bom dia. Bom dia, bom voo. Tá. Ponto de espera da 10032. Oceania 6200, agora baixada travada, sinal normal. Oceania 6200, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 1 no 1 no nós. Livre pouso, Oceania 6200.